Na cuia dele tem só ice. E se não for do melt, ele nem fuma. Metendo massa nos trampete, boca calada. Se a povinho, olho gordo, que agora é o trampo. E o meu time só trampa pra conta bagaça. E a placa de gelo, nós tamo queimando. Hoje é lente cara e não foi parceria. Faço questão de pagar o que antes nós não tinha. Tem o back é 5G pra compensar as baguinhas. A Blue tem que vir com fogo junto com a plaquinha. Presença VIP gasopada de tanto bebê. Louca pra dar 4 horas pra ir embora comigo. Hoje a puta vai gozar sem cobrar o cachê. Coloca ela pra gemer pegando ela firminho. Toda descabelada, com a bunda avermelhada. Com a masoquista ela transa só que é o 01. Pede tapa na cara, cacete na safada. Pelo fetiche submissa tá pelo Raul. Da Raul né bigode, com as puta do job. Tá no couro cacete fumando só melt. A Larissa fode, a Bruna engole. Quem tá marchando é o bonde do sete. Tá Raul, né, bigode, com as puta do job. Tá no couro, cacete, fumando só melt. A Larissa fode, a Bruna engole. E quem tá marchando é o bonde do sete. Cortando o asfalto, matando o invejoso no muro. Às vezes de Nike, às vezes Mizuno. Mas sempre destaque, sempre com Deus. Acima de tudo, nós conhece o mundo. E por isso dá prioridade à família em casa. Estilo vagabundo, sei que o dinheiro é luxo. E o bem do pessoal vale mais que a noitada. Mas não pega nada, nós parte pro jet. Dá uma acelerada, uma sal, um melt. Qualquer quebrada, sul, norte, leste, oeste. Respeito é pra quem tem e humildade prevalece. Fogo na garrafa, camarote 7. Presença das faixas, deixa o clima mec. Nós já teve nada, hoje pique chefe. Tá vivendo com força, longe de estresse. 01, tá tanta nota azul. Que parece até que explodiu e tá. Parece até que explodiu então. Da Raul né bigode, com as puta do job. Tá no couro cacete, fumando só melt. A Larissa fode, a Bruna engole. E quem tá marchando é o bonde do sete. Da Raul né bigode, com as puta do job. Tá no couro cacete, fumando só melt. A Larissa fode, a Bruna engole. E quem tá marchando é o bonde do sete. Na terra da garoa, tô tipo imã de puta sem ideia pra comédia, meu assunto é trampo. De perreco eu me esquivo e o foco é os bancos. Nós é malandro, inteligente que não fica moscando. Barca de xandô, nós deixa pros fiote que tá começando. Não vem pagar de zica dando golpe de trote. Porque aqui o corre é outro, não vou discutir com o Lotter. Manda senha a chave por sua segurança. Não sabe que é só vale afirmar de balança. A noite tem baile, vai dar uma uva. Meu camarote vai ter 20 puta. Richard Mille combina com as grife. Fumando rachixe com as presença VIP. 18 anos é whisky, 7 é seu fetiche. Nós manda porra do piques e nós te taca. Tá Raul né bigode, com as puta do job. Tá no couro cacete, fumando só melt. A Larissa fode, a Bruna engole. E quem tá marchando é o bonde do sete. Tá Raul né bigode, com as puta do job. Tá no couro cacete, fumando só melt. A Larissa fode, a Bruna engole. E quem tá marchando é o bonde do sete. Sete noites, sete pecados, sete mulheres, sete pente alongado. 77 mil é o saldo milionário. Nós prosperou e tá bem longe do fiasco. Só de jet na sul. 2023 é do momento de se ama. 180 enquanto ela se maquia. Veja os camarotes que hoje é dia de vir crime. Semana abençoada, resumindo os lucro. Meu card black, se assusta com o poder na sua frente. Lotou quantos mil tem na minha corrente. Espancando as redes financeiras do Brasil. Lacoste é passado, agora meu plano é de grife. Recalco se incomoda a ver os trampos fluir. Sonegando imposto, nossa tropa ficou rico. Nesse jogo cês é menino. Que eu dormi pobre, acordei rico. Trampo cantor, então tá lindo. Vou de Evoque conversível. Tá Raul né bigode. Tá Raul né bigode, com as puta do job. Tá no couro cacete, fumando só melt. A Larissa fode, a Bruna engole. E quem quem tá baixando é o bonde do sete. Tá é bigode com as puta do job. Dando couro, cacete, fumando só melt. A Larissa fode, a Bruna engole. E quem tá baixando é o bonde do sete.